É sempre com um renovado prazer que voltamos à emissão, sempre na quinta-feira, com este Caso Fazem, Caso Tocam, para falar de mais uma banda, o que vimos fazendo nos últimos 4 anos. E a banda que esta semana motiva o destaque aqui na Boa Nova já é uma repetente, portanto já não é uma estreia. Inclusive estiveram aqui connosco da primeira vez que o fizemos, se bem se recordam, os Corvos na altura vieram a um concerto aqui à vizinha cidade de Ceia e pré-anunciavam um disco que era na altura o The Jinx. E também aqui falavam, nessa altura, quando a proposta daquilo que falávamos em colaborações, falavam o nome Neladeiras. Parámos 4 anos para que, com medo, regressassem aos discos e, naturalmente, então aqui com a participação de Neladeiras. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Tiago, para falar de mais este novo projeto dos Corvos. Olá, obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade em nos fazer esta entrevista. É sempre um prazer estar aqui a falar para vocês. Este álbum é, pronto, o medo é, estamos a usar como a psicologia invertida, uhum. No fundo é para dizer que não tenham medo, porque no fundo é uma visão da nossa realidade, da nossa de Portugal e do mundo, dos problemas sociais e económicos que todo o planeta atravessa, e é o nosso contributo, e que estamos atentos ao que se passa ao nosso redor. A alma é um pescador que não chegou a ver o mar, não soube que o azul é cor, e as ondas podem rebentar. Ver é engolir o sol, ser é nunca naufragar. Provavelmente, de que quando falámos aqui das participações que gostava muito de ter, e a proposta da questão da música de ser instrumental, não ter as portas abertas para a rádio, falámos aqui em vários nomes. Num deles que falámos foi a Neladeiras. Foi muito ambicionada esta participação da Neladeiras neste álbum? Foi, foi, foi aquelas coincidências, não é, que acontecem, porque convidámos o Fernando Judice para nos ajudar na parte da produção musical. Ele falou, nós dissemos que queríamos ter pelo menos umas duas músicas com uma cantora ou com um cantor, e quando se começou a fazer as letras, o Fernando Judice conhecia e conhece muito bem o Tiago Torres da Silva, e eles os dois são muito amigos da Né. Quando nós estávamos na fase que tínhamos que decidir qual é que era a voz, se era masculina, se era feminina, muitos nomes vieram à nossa cabeça, muitas reuniões tivemos para tentar decidir e para tentar ver qual seria a melhor hipótese. Eles lembraram-se de, olha, vamos tentar convencer a Né, talvez ela esteja, já que ela há 20 anos que não gravava nada, não é? E ela gentilmente aceitou e foi fantástica, ela é uma cantora excepcional, e foi uma sinergia de música que nós tivemos todos juntos em estúdio, que foi fantástico. Ela realmente é uma pessoa muito excepcional, com uma voz fabulosa, e foi, o resultado está à vista no álbum. Janela, já que estiveram com ela, pensa voltar à música? Enfim, ela é quase nossa conterrânea aqui da Serra da Estrela, não é? Ah, isso por acaso não sabia. Não, então, é verdade. Ela está, segundo que eu, das últimas informações, quando falei com ela, ela aí estava a gravar um álbum. Nós é que, pronto, com esta gravação que ela fez connosco, fez pelotar essa vontade. Fez pelotar outra vez o bichinho. E acho que ela está, agora não sei bem, pronto, mas não quero estar a entrar mais por nós, porque também não tenho bem a certeza como é que está a andar o processo, se está tudo ok, se não, mas espero que sim, pelo menos a ideia, a última informação que tive é que ela ia voltar a gravar um álbum dela, e pronto, pelo menos foi isso que ficou. Thank you. Figueiredo marca os Corvos no ano 2010. E digo isto porquê? Porque os Corvos têm tido algumas mudanças, embora tenham, pelo menos uma pessoa, nomeadamente o Tiago, que vem mantendo a sua ligação à banda, tem tido algumas mudanças de composição. Sim. O que é que tem afetado os Corvos, essas mudanças? Teve que ser, porque já há alguns tempos que sentíamos a necessidade, que havia a necessidade de alterar algumas coisas para bem da banda e para bem de continuarmos a evolução, que é uma das nossas vertentes, que é estar sempre a evoluir, e com os álbuns temos mostrado isso, sempre que em cada álbum temos tido uma nova inovação, não é? Com esta teve que ser, porque para o bom nome da banda, porque havia um dos senhores que trabalhava connosco, já agora, isso é um assunto um bocado desagradável, mas tem que ser contado para as pessoas, não, já uma vez eu falei nisto, uma vez na televisão também, essa pessoa, ele vendia e ainda vende o espetáculo, vendo os Corvos, que não são os Corvos, a bares e outros eventos, e é um ponto que eu deixo aqui de reflexão para as pessoas, que é que não sejam enganados, não é? Porque os Corvos é uma banda que, pronto, não faz bares, não é? Nós fazemos espetáculos de auditórios ou de espaços abertos, só que aquela vontade, da ganância do dinheiro por ter mais é um dos problemas tratados também no álbum, não é? Que é a ganância pelo dinheiro e por ter mais e querer mais, achámos que tinha que ser, que tínhamos que mudar, a pessoa tinha que ser substituída, porque estava a comprometer-nos a nossa reputação. Ainda continua a fazer. Ainda há pouco tempo tive que descobrir na internet que havia outro concerto dos Corvos num bar, agora não vou dizer o nome, nem vou dizer a zona, não é isso que interessa aqui, e temos que estar a recorrer aos nossos advogados para, pronto, tentamos sempre levar as coisas a bem, porque no fundo os bares e os donos pois desconhecem provavelmente isso. Eles desconhecem, não é? Desconhecem e são apanhados com uma conversa muito, muito profissional da parte dele, só que no fundo aquilo não é os Corvos, não é? E depois também, como imagina, eu estou em casa e às vezes um amigo meu que conheci, sei lá, há uns anos atrás, num concerto qualquer, que mantivemos o contacto, telefona-me a dizer, Tiago, vens cá tocar para a semana e não sei quantos, e eu, muito inocentemente, pergunto, para a semana, mas tocar aonde? Depois eles lá me dizem, é aqui num bar não sei onde, ou num bar não sei o que mais, ou na discoteca aqui, ou na discoteca acolá, e pronto, e depois é sempre um problema. É, pronto, e por causa disso tivemos que, porque isto é um problema que já existe há muitos anos, tivemos que pôr um ponto final nisso e tivemos que alterar a pessoa. Pronto, agora estamos melhor, estamos com uma pessoa que é mais profissional. Ok, e vamos a falar no nome das pessoas que eu acompanho, os já conhecidos, pelo menos temos o Tiago e o Pedro Teixeira da Silva. E o Pedro Teixeira, que é, pronto, estamos os dois que estamos desde o princípio. Agora temos o, e já desde o Jinx também, temos o Cláudio Nunes no violoncelo. Desta vez incluímos também o baterista, também como parte da banda, que é o Pita, é o Pedro Silva também, tem um nome parecido com o outro Pedro. Exato. E na viola de arco temos o Luís Santos, que é um colega do Pedro e do Pita, pronto, e musicalmente demos um passo acima e um passo para a frente, pronto, profissionalmente é outra coisa. Tem sido ótimo agora trabalhar com estes novos elementos. Tem sido muito bom, é muito mais refrescante. introdução de bateria, já desde o The Jinx, permite captar outro público? Vamos dizer assim, não é bem captar outro tipo de público, mas sim deixar o quarteto de cordas livre para fazer outro tipo de coisas, porque quando não tínhamos a bateria, seríamos nós, além de fazer a parte, as notas nos acordes, tínhamos que fazer, marcar o ritmo. Tínhamos que ter o ritmo além da melodia. Uhum. Com a bateria. Temos outra fonte sonora, não é? Já mesmo rítmica, o que nos liberta para estarmos mais à vontade para fazer outro tipo de melodias e tocar com outro estilo, e que é ótimo, que faz, empolga e é mais, vamos dizer, um bocadinho mais fácil de ouvir, porque está o instrumento certo a fazer o que deve fazer e nós também a fazemos o que devemos fazer. E então, pronto, é ótimo e quem já nos viu ao vivo sabe o quanto é que ganhamos com a incursão da bateria, que já vem desde o nosso segundo álbum, que na altura tocávamos com o Paulo Martins dos Ramos. Corvos 3 já trazia, se me recordo, num CD bónus, alguns temas cantados. Sim, sim. Isso faz, o tema cantado faz com que usavam as portas também das montras da música, nomeadamente das rádios, onde muitas vezes a música instrumental não passa. Não sei. Pronto, nós fomos fazendo umas experiências, não é? Sempre tivemos essa vontade e essa necessidade de fazer umas experiências com voz. E agora, o nosso estilo, no fundo, como continua a ser um quarteto de cordas, uhum, a resistência que temos das rádios que passam mais música pop ou mais música rock continua um bocado a mesma. se bem que as pessoas que trabalham nessas rádios continuam a gostar dos corvos, não é? O nosso âmbito, não, no fundo, cada vez é mais estranho porque não existe, não é? Não existe uma rádio ou um estilo que nos permita passar muito na rádio, se bem que temos posto músicas, por exemplo, em novelas, temos sido, por exemplo, apoiados basicamente em quase todos os álbuns pelo TSF. Há sempre aquilo que não passa muito nas rádios, mas no fundo passa. Pelo menos já não passam despercebidos, um lançamento vosso. Exatamente. Mas temos feito umas experiências já que podemos, não é? No fundo, uma banda, nós é que sabemos o que é que vamos fazer a seguir, independentemente de poder acertar mais ou acertar menos, não é? Nós temos o poder de decisão de quais temas tocar, se queremos tocar originais, se queremos tocar outra vez covers, e pronto, e fazemos a nossa carreira conforme nos dá na telha, pronto, assim, legalmente falando. Jamais o entendi. No medo de o achar, sinto-me grávido de ti. A mão Deus dará e nunca te perdi. Amando que não há, sinto-me grávido de ti. Eu dei à luz temporal e fiquei a vê-lo amanhecer. Deus dará, dei à luz temporal e fiquei no vulcão a vê-lo amanhecer. Sempre estar aqui, por nunca te abraçar, sinto-me grávido de ti. Dentro de um vulcão é cada um por si. Amando a solidão, sinto-me grávido de ti. Eu dei à luz e fiquei a vê-lo amanhecer. Deus dará, dei à luz temporal e fiquei um vulcão a vê-lo amanhecer. Deus dará, dei à luz temporal e fiquei um vulcão a vê-lo amanhecer. O já falou nas covers, nós temos sempre três desafios. Vamos antecipar já um deles, porque julgo que tem a ver um bocado com esta ideia. Longe vai o tempo, portanto, isto foi em 99 que saiu Os Corvos e Tão Chutos. Sim. Aliás, um álbum que continua esgotado. Sim. Portanto, nós na altura falávamos aqui nisso, às vezes falámos, e recordo-me que falava assim, a possibilidade de reedições era desta. Continua a não se poder comprar esse disco, o que é uma pena. É verdade. Portanto, aqui a Rádio Nova também não passa porque não tem. Portanto, vamos por aí. Se o fizessem hoje em dia, quem gostariam de revisitar? Epá, nós já temos feito, e em concerto, nós já tocamos músicas de variadíssimas bandas. E estamos a planear agora já o próximo álbum. É muito difícil porque o nosso... Pronto, nós viemos todos do meio do clássico, não é? Estamos todos no conservatório, escola superior, pronto, o trajeto normal de um músico académico como nós. Agora, nós sempre gostamos de outro tipo de música, não é? Nós temos, como nós gostamos, ou como qualquer pessoa gosta, temos muitas bandas que podíamos fazer e às vezes o problema é decidir qual é que será a melhor opção agora. Será que vamos fazer mais um álbum de originais? Será que vamos fazer mais um álbum de covers? É como eu disse há bocado, temos o poder de decisão do que é que iremos fazer a seguir. Portanto, as portas estão sempre abertas para aparecermos com um álbum de covers de outra banda ou de outras bandas. Uhum. Porque muitas músicas já estão feitas, é preciso... É pô-las cá fora, e é o que nós temos vindo a fazer agora, mais com os originais, porque tínhamos centenas de músicas para pôr cá fora. Mas o que eu posso adiantar é que o próximo álbum, e espero depois não não me enganar, o próximo álbum vai ser de covers de uma banda. Só que ainda não queria dizer... Sim, até porque ainda está no segredo de Deus, não é? Pois. Mas são covers que vocês vão experimentando ao vivo? Também. São coisas que vamos fazendo, porque são músicas, e são músicos que nós gostamos muito, não é? Também ouvimos, também temos os discos em casa, como qualquer pessoa, não é? E então há sempre aquele desejo... Eu, por exemplo, vou falar de um exemplo que é muito dificilmente nós iremos gravar. Que, por exemplo, que é um rock um bocadinho mais agressivo, que é os AC/DC. Já tentámos fazer uns arranjos das músicas dos AC/DC, mas há bandas que definitivamente torna-se um bocado difícil, devido à parte harmónica e à maneira como é construída. Quando se passa para quarteto, há bandas que não funcionam, e há outras que funcionam lindamente, não é? Isso. Pronto, os Chutes foi fantástico, porque sim, as músicas deles são muito musicais. Exato. E as que estão no post-script, onde vão buscar Doors, Nirvana, etc. Doors, Nirvana, isso foi aquilo. Cada música acertávamos logo, porque agora há outro tipo de bandas que já tentámos, que não, decididamente não dá. Não dá, porque mesmo que nós gostemos muito, falta certo tipo de coisas que é importante a nível harmónico. E já estou a falar um bocado mais na teoria musical, não é? Da construção de uma versão. Tem que haver várias... É como uma casa, não é? Tem que haver uns alicerces, umas paredes e um telhado. E há certas bandas que não precisam de tanta... Podem ter uma casa mais arejada, pronto. Conseguem ter os alicerces e um telhado, mas às vezes não têm umas paredes, faltam-lhe umas paredes, faltam-lhe para haver uma união. E no quarteto, como são quatro vozes distintas, não é? Às vezes não dá, e por isso nós temos experimentado com, eu posso dizer, com quase todas as bandas que nós todos conhecemos, não é? Nós já lá experimentámos, fizemos isto, fizemos aquilo, e algumas já tocamos em ao vivo. Pronto, e vamos experimentando. O ao vivo é sempre uma maneira de ver a reação das pessoas, e no fundo nós tocamos para as pessoas e para o público. Se o público gostar, nós sabemos, olha, esta se calhar era uma boa ideia, fazemos um disco disto ou um disco daquilo. Pronto, e vamos testando as coisas. Portanto, os feedbacks do público é importante para vós, em termos sempre. Se não fosse o público, se se não fosse o público a gostar de nós e encher os nossos espetáculos e continuamente estar do nosso lado e apoiar-nos, nós não tínhamos, nós nem banda qualquer tinha razão de ser, não é? Senão ficávamos em casa e tocávamos para nós, pronto, e estava feita a festa, não é? Do público, vamos continuar então aqui nos desafios, já começámos. O outro desafio é este: imagino que vem aqui dar um concerto ao lugar do hospital e que podem trazer convosco duas bandas. Quem é que os coros escolheriam hoje em dia para virem convosco? Ei, na pá, isso agora. Por isso é que se chamam desafios, não é? Exato. Essas duas bandas seriam portuguesas? Portuguesas, ou... porque o outro desafio já vem a seguir. É, pronto. Tristeza, agora estou tramado. Por exemplo, na altura nós aqui... já gravámos nós duas bandas. Olha, uma digo-lhe já que nós também, ao longo da nossa carreira, já gravamos com quase todas as bandas em Portugal, não é? Exato. Pelo menos um tema ou dois num álbum, nem que seja já longínquo, já tinha a produção dos coros. Exato. Uma das bandas que eu não me importava de voltar a tocar com eles, porque sempre foram uns rapazes muito simpáticos e muito musicais mesmo, foi sempre um prazer tocar com eles. Não o fizemos muitas vezes, como é lógico, nós tivemos, foi uma coisa pontual ou duas, em que uma vez fomos gravar com eles, outras vezes fizemos um concerto, pronto, tocámos só um bocadinho, não é? Foi, por exemplo, os Blind Zero. Uhum. Os Blind Zero é uma banda e os intervenientes são uns bons rapazes e bons músicos. E alguém antes, não é? São. Agora, outra já não lhe sei dizer o que é que... sugestão é que eu lhe poderia dar. Isso é complicado. Complicadíssimo. Acima de tudo com o erro de deixar de fora alguém, não é? Pois, eu já falei, pronto, já falei nos Blind Zero. Estamos nos Blind Zero, então. Então agora temos um desafio diferente. Imagino que vem aqui, podia ser aqui mesmo, vem uma banda da cena internacional que gostaria muito que os coros fizessem a primeira parte. De quem gostariam de fazer uma primeira parte? Primeira parte. Bom, de uma banda internacional. Banda internacional. Quer dizer, seria giro, por exemplo, sei lá, assim, eu vou pôr agora um estilo um bocadinho mais agressivo ainda. Talvez assim uns Rammstein, por exemplo. Muito bem. Acho que seria assim seria bastante interessante. Um desafio. Nada do que pensei. Thank you. nada do que vi. Eu sempre volto. pegando aqui neste álbum, o que é que acha que mudou desde o The Jinx para este? Sendo que tem, repete, algumas sonoridades em termos de bateria, etc. E o facto de termos cantados, embora o outro cantado, o próprio vocalista, foi divulgado mais tarde, não é? As diferenças. As diferenças, lá está, são as pessoas que... as pessoas novas que se juntaram, que neste caso foi o baterista e o Viola d'Arco, e o seu contributo, como são profissionais, e o seu contributo e a sua dedicação, como são o sangue novo no projeto, foi fundamental, porque musicalmente foi muito bom, porque houve uma sinergia de forças e de vontades para fazer uma coisa bem feita. E trabalhar também com o produtor Fernando Judice foi muito bom. Ele é uma pessoa que sabe ouvir, e isso é importante. E sabe ouvir não só musicalmente, como sabe ouvir também, no fundo, a banda. Soube ouvir a opinião dos Corvos, não é? Já que fomos nós que tomámos todas as decisões finais, sempre nos couberam a nós. E então foi fenomenal. Gravámos nos estúdios na Amush, que é um dos estúdios de referência em Portugal, para quem não sabe. Uhum. E foi um trabalho que demorou bastante, demorou um ano e quatro meses a finalizar, porque, pronto, que a vida de cada um e a disponibilidade das pessoas às vezes não é total, não é? Nesta vida está um bocado complicado, daí também o álbum estar a chamar-se Medo, não é? Uhum. Mas no fundo... É um risco calculado e uma vontade de criar cá para fora e pôr música cá para fora para quem quiser ouvir, não é? Eu na altura disse, falava aqui do cantor, o vocalista que foi apresentado mais tarde, falava do Luís Jardim, não é? Teve a produção, e tanto que já não apareceu neste álbum, não é? A quota parte de um produtor num disco é qual? Lá está, como eu estava a dizer, pode ser, quota parte é a parte que a banda quiser que esse produtor o seja, né? Uhum. Como eu disse há bocado, o Fernando Judice é uma pessoa, tanto o Fernando Judice como o Luís Jardim, como as pessoas, os produtores todos que já trabalhamos, são pessoas que a nível musical são muito evoluídas, estão um bocadinho à margem do que peço perdão a quem me esteja a ouvir, do comum português, não é? Porque tem uma noção mais exata do que é a música, não é? Com o Fernando Judice foi muito bom, porque ele soube ouvir as minhas opiniões, não é? Fui eu que tive mais ou menos a dar, eu é que dava a opinião final e a opinião decisiva, era a minha, e foi muito bom porque ele ouviu-me bastante, ouviu-me e em vez de haver uma definição, uma clara definição entre mim e o Fernando, estávamos os dois a puxar o barco para o mesmo lado, e ouvimos sempre opiniões um do outro, e conseguiu-se um álbum que, sonoramente, demos um pulo que foi muito bom. Estou muito contente com o trabalho dele. Foi a aposta certa, foi a pessoa certa para o álbum, para este álbum, o qual quem quiser ouvir, tá, eu gosto muito do trabalho que foi desenvolvido. O Fernando Judice, enfim, para os mais distraídos, é o senhor que esteve ligado a Ranquial, a Sajudinho, Fausto, o Júlio Pereira, esteve com o Estrovante. Ele era do Estrovante, uhum. Depois esteve e foi também... Da Resistência e integrou ainda o Madre Deus, se não me engano. Pois, principalmente ele foi o baixista do Estrovante e foi uhum. O baixista dos Madre Deus durante largos anos, no fundo uhum. Quase até hoje, até agora a formação dos Madre Deus mudou. Pronto, ele era basicamente foi no Estrovante que ele adquiriu a sua fama e nos Madre Deus. E depois trabalhou connosco no segundo álbum, foi ele que também trabalhou connosco, e nós agora neste quisemos voltar a trabalhar com ele porque já tínhamos gostado e temos de estar sempre a mudar com as pessoas com que trabalhamos, para aprendermos também um bocadinho com eles, claro. E eles também aprenderem um bocadinho connosco e conseguir-se fazer, criar uma obra e pôr cá uma obra para sempre, não é? Um disco é uma obra que é como um quadro, como uma escultura, vai perdurar enquanto tiver que acontecer, não é? Vivo, o melhor elemento dos corvos, ou seja, ao vivo transcendem-se, há quem diga isto, não é? E aliás, vocês têm dias escutados no Olga Cadaval, não é? E na Casa das Artes, a comemorarem a vossa carreira. O ao vivo, porque é que acham que ao vivo, efetivamente, é onde melhor são conhecidos os corvos? É que é assim, nós não começámos a fazer espetáculo como qualquer outra banda qualquer. Nós não começámos a fazer espetáculos quando formámos a banda. Uhum. Nós, quando formámos a banda, já tínhamos centenas de concertos em cima, porque o nosso percurso a nível escolar, não é? A nível escolar, mas a nível musical, nós desde miúdos que fazemos concertos, não é? Não nos lembrámos de fazer, digamos, uma banda quando éramos adolescentes, não que seja contra isso, não é? Mas quando nós estamos em palco é quando verdadeiramente estamos no nosso âmbito, não é? Estamos no nosso meio, aí é que nos sentimos bem, porque foi para isso que estudámos horas e horas e dias e meses e anos, e ainda continuamos a estudar os nossos instrumentos, que é a única maneira. Como pronto, já que estamos aqui numa altura de futebol e tudo, é a mesma coisa que um jogador de futebol, se ele deixa de treinar, perde a forma, não é? Um músico é a mesma coisa, se deixar de tocar, se deixar de treinar em casa, de praticar várias horas por dia, vai perdendo as suas, tem lá, as suas coisas, mas vai perdendo a fluidez que é necessário para conseguir transmitir o que tem dentro de si pelo instrumento. E acaba entre nós em palco, nós gostamos de estar em palco a tocar e estar a ser bem recebido pelas pessoas, que é o que acontece sempre. E tem sido, o público tem sido inexcedível. Quem nos vai ver uma vez fica fã e vai voltar outra vez. E é assim que temos feito a nossa carreira, porque não estamos com o nosso estilo, não é propriamente um estilo pré-definido. Nós criámos o nosso próprio estilo. E em Portugal, em que a cultura não está muito bem tratada, nem musical, nem outra qualquer, não é? Estamos a dar o nosso contributo e a nossa vontade de criar coisas e de fazer música, e o que vale é que o público tem estado sempre presente, o que é muito bom para nós. Ao vivo vão estar aonde e vão repetir a saída para países como já estiveram, a Espanha, a Turquia, agora, a Suíça, Proximamente vamos mais daqui. No princípio do próximo mês vamos tocar a Paris. Este ano já fomos também à Sérvia tocar, também foi um concerto fenomenal, e temos estado a fazer, pronto, a promoção ao álbum, entrevistas para as rádios, temos feito um showcase nas FNACs, temos estado aí ocupadíssimos de um lado para o outro. Agora dentro em breve vamos outra vez às televisões. Temos uns concertos para o Norte, mas eu agora não me lembro concretamente da data, nem os locais, peço perdão. Também temos uma agência para nos tratar dessas coisas. Vamos estando atentos também, naturalmente. Exato. E nesta semana de destaque, as pessoas acedem à nossa página e têm lá o link para a página dos Corvos e poderão também acompanhar isso mesmo. Tiago, agradecer-lhe a disponibilidade uma vez mais para estar aqui na Boa Nova. Muito obrigado. Desejar-lhe a melhor sorte, a melhor aventura para este medo e para os álbuns que se seguirão. E claro, vamos estando atentos e iremos falar mais vezes, com certeza. Ok, prazer. Obrigado. Muito obrigado.